como um passarinho. Cantar, voar sem direção. Quando quiser construir meu ninho, hei de encontrar um coração. Para o meu coração.